607-608, informa Clareza 1. 6708, pare de táxi. Webjet 6708, só confirme os dados. 88 POB, 3:30, alterna Fortaleza, Webjet 6708. Webjet 6708, autorizado o táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, o ajuste no 0 no 4. Bom voo. Centro das posições, Índia Alfa, 18 no 4, na posição, estou te espero. Obrigado, é você mesmo. Torre, Gol número 3, já teria autorização? Afirmativo, Gol número 3, copia. Gol número 3, autorizado Brasília, nível 400, fiel pelo 17. Decola da 10, com curva direita na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5034, controle 119.35. Brasília 400, autorizado, já preso do 17, decolada 10, curva direita na torre, transição 5034, transponder 119.35, controle Gol número 13. Gol no meio no 3, correto, sempre pronto para puxar o acionamento. Mano, tá pronto, gol no 6, no 3, no 02. Autorizado, chame táxi, táxi, gol no meio no 3. Mano, para o táxi, no meio. Corre, boa noite, é o Papa Romeu Delta, chegou. Delta, Oscar Golf, eu chego. Muito obrigado, Boca Live, Delta, chegou. Intenção é sair de Zópolis, na 17, vai para o pátio da aviação executiva. Sente, após passando Serra V 372 para mudança de regra de voo. Preparado, Cagu. Autorizado Brasília. Previa, eu peço Zulu 17, decola 10, curva direita, agora eu quito, transporte 5036, prevenção 1935, transporte 3561. Transporte 3561, corre, adicionando para o puxa acionamento. Importante. Paulo, canal V4, 1-0, livrou, Panate. Boa noite, só 9410, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Pronto. Web 6708, mantém o ponto de espera. Sextag Level 50, via Maré Arrival, QNH 1014. Flight level 050 to 4070. Tá 9410, ingresso Juliette, gate 10. Juliette para o gate 10, tá 9410. Tá 3603, copia. Prossiga. 3603, autorizado Guarulhos, São Paulo, nível 340, via Upper Whisky 50, decolada 10, com curva direita na saída da EL, transição de NER, transponder 5033, controle 119.35. 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 10 na DAEL de NER, primeira curva direita, prossegue via Upper Whisky 50, transponder 5033, controle 119.35. Então, 3603, correto, chama pronto para puxa acionamento. Chama, 3603. Web 6708, ali mantém. Controle Salvador, boa noite, 1273, vai cruzando 1800 na saída Gole. Boa noite, 273, 360, saída Gole. Autorizado 360, saída Gol, transição Goza, Gol 273. Na base da 17, já pegou o baixado travado. Gente, avistado, gire base, autorizado pouso, venda 050 graus, 059, ajuste 1014, Delta, Oscar Golf. E posto 17, já pegou. Web 6708, autorizado alinhar e decolar. O vento é 060 graus, 5 nós, ajuste 1014, pista molhada, escorregadia. Web 6708. Autorizado, Web 6708, autorizado a alinhar e decolar, o EMS 708, sente da pista brigadia 1014. Confirma. Bono 613, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal 6, o ajuste 10014. Bom voo. Índia Charlie, 686, Bono 613. Tá 3662. Descendo 2500, 3662. Solo Salvador 3603, tá pronto para o pushback, acionamento gate 3. 3603, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, táxi 3603. Boa noite, não, 603, ponto espera pronto. O 1613, ali mantém. Ali mantém, igual a 6613. 6708, decola de Salvador aos 15 no 5, sem o controle 119, decimal 35, web 6708. Vai chamar aí 119, decimal 35, web 6708. Só vou, comandante. Controle Salvador, boa noite, objeto 6708, decolou na sua escuta. Boa noite, 6708, Sobel 330, saída PUCA, vigilância. Sobel 330, saída PUCA, sua vigilância, web 6708. Livre na primeira esquerda. Como é que dá na esquerda? No 3, está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 040 graus, 39, ajuste 1014. Atento, pista molhada e escorregadia. Gol no 6 no 3. Eu decolar, gol no 6 no 3. Rave 2361, 3662. 3662, torre 18, decimal 612. 186, 3662. Foram 273, Recife, 128.8, alterne 133.25. Recife 128, 133.25, com 1273, obrigado, boa noite. Salvador, Otan 3662, passou sem a vida 366, final Renato 10. Gente, Otan 3662, atente a chuva na final, reporte a vida 372 com trem baixo travado. Vento 060 graus, 49, ajuste 1014. Ajustado no 094, reportará o 372, o 3662. Sim. O número no 3 decolou para Brasília agora aos 18 no 8, sem controle 1 no 9, decimal 35. 3935, uma boa noite. Boa noite. Do Forest Service está no zero. Salvador, boa noite. Eu vou no número 3, cruza 2500. Boa noite, gol número 3, sobe ao 360, corrigindo ao 400, cede gole. Agora para o 400, eu vou voar duas mais. 3 milhas, 4 milhas, curva à direita e desinformação aqui, ok? Copiado. Após o desvio, o gole. Ok, obrigado. 76708, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12585, obrigado. 35 é 1, posição 8, pushback acionamento. Então 3561, autorizado, chame táxi. Tá autorizado, pouso. Tem nível pouso 90, ajustado 90, 14. Meu B95, autonomia de 4 horas e 12, alternando o Galeão. 3603, taxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, o ajuste no 0.14. Bom voo. Taxi autorizado via Alfa, Índia Alfa, quando na Charlie monitora 2.18.6, 1.0.14 no ajuste. Obrigado, 3603. Bono 663, corrigindo gol 1-3, oi, é Val. Cruze Val após o desvio, ok, senhor? Após o desvio. Obrigado. Salvador, muito boa noite, tá 3455, sentido informação, whisky. 3455, desce para o 040, chegada bom, FIMI 14. 040, bom, FIMI 14, tá 3455. Solou em Salvador agora aos 22, chamem 1-21.9. As livrais chamam 219, 3662. De forma que na final estava bastante prejudicada a visibilidade, a chuva está bem forte. Afirmo, obrigado pela informação. O azul 4070 copiou? Ono 613, agora com Recife, Ono 28.8, alterne 133.25. 288, 132.25, uma boa noite, senhor. Secundária, Ono 3325, boa noite. Boa noite, obrigado. The Tower is 4070 on the final course. Ono Salvador, muito boa noite, tá 3662 livrando. String Rand on the final, okay, report 372 with the Donnie Locker. Roger, standing by for landing clearance, Azul 4070. Botan 3603, autorizada a decolagem, o vento é no 30 graus, 129, o ajuste agora é 1015, 10015. Botan 3603. 1015, autorizada a decolagem, 10, 3603. Afirma. Approaching David 10385, 8 with 1.0 with whiskey. Negativo, Whiskey Turn 3858, set flight level 50 via Bonfi. Correction, via Amari, arrival QNH 1015. 1015 down to 050 on Amari arrival, 10385. Decolou de Salvador 25, semicontrole 119, decimal 35, tá 3603. 340 na 3603. Copiou? Tá 3603, copiou? See the runway? Not yet, so force your stance, yeah. Roger, continue approach report the runway inside. Continue with your course, so first instance, e Alfa no ponto de espera, torre 118.62, bom voo. Ajuste do altímetro 1015. 1015, Juliette Alfa, ponto de espera 362, obrigado, tenha uma boa noite. Até Juliette, 362. Portão 062, você segue em frente, tá? Pode seguir em frente, última esquerda, portão 02. Em frente pro 02, 3662. Portão 561, tô olhando a companhia aí, vai cruzar pela a Juliette, de passagem a ela, e após a passagem ela ingressa na Juliette pro ponto de espera. Portão 3561, então manter a passagem ao nome da companhia. É o Westcat 6727, cruzando 1-0. Boa noite, Westcat 27, desça ao 060, chegada a Bonfi. 060, chegada a Bonfi. 010, está pronto. Azul 4070, underground at 27. Now the KD runway in contact ground control frequency 1-1 decimal minor. Vacating right and 1-1 decimal 9, see you on departure, so 4-0 sensor. Está 3561 na Lima, pronto, boa noite. Gente, está 3561. Com tempo, está 3561? A linha aí mantém. A linha aí mantém, está 3561. Salvador Ground, eu estou 4070, ok. Salvador Ground, eu estou 4070. 4070, taxa approve, Alpha Juliet, April 1, gate 9. Maya Alpha and Juliet, Apron 1, gate 09, also 4-0, stand-0. 5-6-1. Tá 3455, desça para 2010, o ajuste no 0, no 5, reporte o localizador. 2010, 2015, reportará no localizador, o TAN 3455. 43603, chame Recife 128.8, alterne 13325. 28-3603, muito boa noite, obrigado. Valeu. Objeto 6727, após cruzar o nível 100, reduza para 210 mais. Pode ser 210, 6727. Ciente no controle em 119.35. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, OTA 3561, decolou a sua escuta. Boa noite, 3561, no saída Gole, suba ao 300, vigilância. Ao 300, no saída Gole, então 3561, possibilidade de voada presente direto Gole ou Perval? Voe Gole, presente. Presente, vamos Gole. Country 858, descend 2000 feet, QNH 10014, report and localize the course. Alright, down 2000, 1014, camp 3858. Objeto 6727, autorizado ao 040. 040, 6727. No chame Centro Recife 1288, até não 3325. 288-3325, boa noite. We just speed to 210 knots, descent to 2,500 feet, QN8101, front through 858. Okay, down to 2,001014 and speed 210 knots, damn, 3858. Objeto 6727, reduz a velocidade para 1809, número 3 na aproximação. Reduzindo 6727. estabilizado no localizador, tá 3455. 3455, completo sinal LS, o Glide Tour 1 no 8 decimal 6. 186, tá 3455. 3858, informa speed. Speed 210 at the moment, ma'am. Reduce speed to 170 knots, 3858. 170 now, Tam, 3858. É 737, preparação para sequenciamento, curva direita, apoio a 240, seu limite é o curso do localizador. É, 240 não dá pra pegar não, né? É pra ir até 220 só. Gente, pro a 220, é 6727, número 3. Negativo, 220. Approach it, Sam 3858. Ahead, Sam 3858. Okay, just confirm me, we'd like to do the RNAV approach for 10. 3858, que é seu hábito 360, o ponto é established on RNAV, RNAV 10, 3858. Ok, Sierra Victor 366, we'll call you established 3455. Gente, também avistado, TAN 3455, autorizado pouso. Vento 10 graus, 119. Livre pouso, TAN 3455. And approach TAM 3858 established on the RNAV 10. TAM 3858, reduce to approach speed, contact Salvador Tower 1 decimal 6. 18.6, TAM 3858, good night. Solo 1885. A frequência do tráfego está ativa ou pode ser com vocês a autorização? Aqui não, eu estou aqui. Nível 340, Guarulhos. 24, cuidando na areia, guarde 4. Poderia confirmar a série prevista? Na hora de ir nela. Combinado, obrigado, mais curto. 0 responsabilizado. 2014, esquerda do. Esquerda 140. Salvador Tower, receiving TAM 3858, RNAV 10. TAM 3858, contact Salvador Tower, 118.6. TAM, sorry. Good evening, Salvador Tower, TAM 3858, RNAV 10. TAM 3858, continue approach report from the wayside. For your bound information, wind 130 degrees, 09 knots, threshold spread 90 meters, QNH 10104. Okay, 1014, check remarks, we'll call you at runway in sight, TAM 3858. Of course. Yeah, 3858 with runway in sight. Okay, stand by what?